misturando os ritmos e tocando a batida perfeita. DJ Tom Mix. Quando você escutar, sei que você vai. Júnior Santos, Jefferson Silva e a galera direto lá de Coraci. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo todo então. Do jeito que o Jabá dá valor. Só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, aqui no Pop Som. Pop Som, uma atrás da outra. É só sucesso. Pegando pesado no teu ato. Um dos DJs mais ouvido do estado do Pará. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Gino Vidal, o Marclay Arley e do show da nossa G12. Essas armas têm contra. Tá no 12. Pra fazer seus parceiro Master Lourinho, Lourinho do Coqueiro, confirmado pro aniversário do Bruxo, ele vai estar de chapéu. DJ Robson. Meu parceiro Diego no Pitbull, pode passar 10 anos, mas eu não esqueço desse cara. Ele é o meu parceiro top. Obrigado, valeu pelo carinho de vocês. Pra falar a verdade, quando eu entrei na aparelhagem, me deu maior força. E sábado vai estar junto comigo no meu aniversário lá no Paraclube. Pega Pitbull! Vanusa! O Neto Absoluto já tá presente com a gente. Valeu, Neto! Alô, meu parceiro Edi! Jay Robson, o maestro. Convidados pro meu aniversário. Se tudo for, Lourinho falou que tem pizza. Bora, Daniel! Quando tiver tudo pronto aí no palco, só dá ok pra nós, viu? Olha o meu parceiro Rafael Soares, João Paulo, toda a nossa assessoria de comunicação da prefeitura. Quando tiver tudo bacana aí, meu irmão, manda pra gente! Leonel, Ataíde, Sávio, Matheus, Paulinho, Fagulha, Gê, com a tela. Sou louco por ti, vem viver aqui comigo. Bora, meu empresário carioca, bora tomar uma. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Eu tenho medo de rir. Amanda Pitbull, te mete com essa mulher que ela vai te morder. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. No Barão Vermelho eu vou te encontrar. Você e Rock Doido, Alô Maca, o Vaqueiro, toda a galera da moto do Tauá. Valeu pelo carinho. Sou automotivo que conquistou para o Bruxo. Sábado é meu aniversário no Paraclube. Prepara o chapéu, Lino. Você vai ser a atração principal. Dançando, todo mundo se apaixonando, beijando. DJ Igor, eu vou te amar. Chega aí, Blaster. Pessoal, eu quero ficar. Ricardão Lobo Mal tá com a gente. Pega, Lobo! Alô, meu amigo Bruninho, tá tudo tranquilo? Tá tudo lindo! Bonito! Me atende, desgraçado! Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Obrigado, Bizinho, Nicole! Carinho 100%! Ousados! Valeu! Te seguirei. Os 32 camarotes esgotados no Paraclube! Foi tão bom, foi tão bom. Fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. E a minha atenção, Loura! Chega aqui com a Roberta, urgente! Vai começar aí o desfile pra Garota Agrofest 2019! Vitor Nanjinho! Obrigado também por aqui com a gente, o meu parceiro Pedro, Pedro Henrique, o Léo, o Ninho, Super VIP, aniversário do Ninho, sábado vamos estar juntos! Um abraço também pro Macaco Alex. Primeira dama do Pina também tá aí. Te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Foi tão bom, foi tão bom. Fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. E a minha vida não é nada. Sábado que eu tô liso, mano! Você estragou com meus sentimentos. nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Ele chegou para adrenalizar. Os campeões não tem como comparar. Já tudo pronto, a galera no palco aí. Que você deixou. Galera, daqui a pouquinho o pop volta com muito mais shows pra todo mundo. Pra galera que tava esperando o pop, estamos de volta. Vai no Fest, obrigado meu parceiro Maílson. Obrigado toda a minha prefeitura municipal do Tauá. O nosso prefeito é fã do trabalho, é o nome dele. Vamos lá pro palco principal, já já tem o show do Águia. Banda 007. Obrigado também o empresário Barreta, o Maca, o Vaqueiro, toda a galera da moto do Tauá também tá aí presente. É a galera que gosta do rock doido. Rock doido é só no aplicativo Play Store e tudo mais, galera. Só você baixar rock doido e curtir os CDs das aparelhagens. CD do Bruxo também. O Bruxo. Foi bomba da lação que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. Bota pra você. Perdigão e o nosso parceiro Igor também tá presente. Só gente boa. Aí tu diz. Solta o play aí, Alan. Sozinho já não sei pra onde ir. Lando da Nike e a sua esposa Ruth também tá presente com a gente aí. Que eu vou correndo. Bora, empresário carioca, fechado contigo. Essa distância só me faz sofrer. Toma, toma, toma, toma, toma. Uniu os melhores do norte do Brasil. Um evento único para comemorar o seu aniversário. É um mix. Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. Tupi, uma pessoa errada. Estou dividido. Já acaba de de chegar com a gente, meu parceiro Louro. O Louro Cachaçom. E a primeiríssima dama. Tamo junto, meu parceiro Louro. Ele já tá na área do som dele. Qual é, Louro? Super Pop. Convidado VIP pro meu aniversário sábado, Louro. Ajuda comigo! Libera tudo, libera tudo, libera tudo! Super Pop! Eu sou sincera, lala. Eu sou sincera, lala. Eu sou sincera. E a galera de São Brás do Tauá, Júnior Popetinho, o Thiago Grinda, obrigado Andrezinho também, Fernandinho, o Kleber, o rei do Cucunaré. Separa o do Cucunaré pra nós. Vou curtir o melody, você vem comigo e faz a festa. Olha que moral, você dança, eu faço mal. Com seu corpo escultural, eu sou o tal. Quando chega sexta-feira, eu vou pra bagaceira. E você tá cansada de pagode. Vem no sapatinho, vem no meio-dinho. Agita no refrão e se sacode. Curtir um batidão te faz feliz, feliz. Meu tudo nessa vida é você. Vem dançar, vem dançar. Batida a gente bota pra quebrar. Ninguém segura a gente. O Tomix tá tocando, tá botando balança. Treme o corpo todo pra trás e pra frente. Na batida a gente bota pra quebrar. Ninguém segura a gente. Toma na batida, mãe. Ô, bruxo. Primeira de Caraparu, tá aqui com a gente, mano. Primeira Doma Brenda, tá só uma beleza. O camarote já reservado no meu aniversário pra eles. Dia 28 de setembro, sábado, no Pará Clube. Let's go! Let's go! Let's go! Chegar em casa, bota pra cima essa parada aí. Bora acelerar tudo. Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E você você conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a paixão. Super pop, tu é minha paixão. Senti, não sei viver. Vem que o pop tá no ar pra todo mundo no telar. Alô, meu prefeito, é fã do trabalho. Agrofest 2019, somos aqui. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S, vem pra cá. Arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim, vai.